não quero ser refém de mim mesmo, venha me salvar. E mesmo que eu seja alguém, que eu não venha me vangloriar. Crucifico o meu ego para que tu cresças sobre mim. Me esvazio dos meus ideais, quero transbordar mais de ti. Blindado em tua verdade está o meu coração. O meu fascínio está além da multidão. Rejeito Babilônia, seus manjares e os altares da corrupção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Seja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Que o Senhor cresça em nossos louvores e o desejo desenfreado pela fama desapareça. Que cresça a verdade do evangelho em nossa pregação e desapareça o desejo de se autopromover através do ministério. Que as máscaras do templo caiam e a soberania de Deus seja vista. Que os holofotes acesos sobre o ego humano se apaguem e o nome de Cristo seja honrado. Que os palcos de vingança venham ao chão e sejam erguidos altares de adoração. Que não seja da boca pra fora, mas que seja sincera a declaração. Que o nosso eu desapareça e que o Senhor cresça nessa canção. Cresça até que o meu eu desapareça, até a tua glória me cobre. Quero tua presença exalando em mim, que eu diminua e o Senhor cresça. Que o teu nome esteja sempre em evidência e tua glória eternamente permaneça. Senhor, que eu venha diminuir e a tua glória vá além de mim. Do pó, do barro, formastes o homem, feito em tuas mãos, Criador tão nobre. Eles não têm, não possuem, não são. É só a caneta, é só toda a canção. Nem fama, nem palco, nem honra, nem aplauso. Traduzem um preço na cruz que foi pago. A renúncia existe, vai dar contramão. Nós somos só a voz que anuncia a salvação. Tesouros em vasos de barro para que a excelência seja tua. Brilhando farol e sendo tua luz nas ruas mais escuras. Ninguém rouba a tua glória, ninguém toma o teu trono. Ai daquele que mexe e troca manjares por honra da igreja do dono. Que só premia o teu nome, que venha a justiça e o teu reino. Que a glória dos confrontos, os grandes e caiam de joelhos. Somos o pincel, só tu és o artista.